você chegou. Foi como chuva de verão e me levou pro fogo quente da paixão. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Agora eu sei que eu não vivo sem você. O seu amor me alimenta e faz viver. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Eu te amo tanto que até o vento pode lhe dizer porquê. Meu grande amor, minha estrela é o meu céu, vem por favor.